Começando agora mais um podcast aqui do blog Diário de uma Pós-Adolescente. Ah, o Dupa, né? Sumida pra caramba, mas faz muito tempo aí que eu não apareço por aqui. A pedidos aí no Twitter, se você ainda não segue, @dupablog, certo? Vem seguir aí, vem interagir, tem aparecido um pouquinho mais no Twitter. Tentando levar o blog um pouquinho mais a sério, tenho postado algumas coisas aí, mas tá faltando um pouquinho de tempo. Tô tentando me dedicar a isso. Quero voltar a escrever um pouco mais, principalmente fazer podcast. Hoje a gente vem com algumas músicas, bem focado em umas coisas mais pop, tipo, tudo que tem tocado bastante, acho que em rádio e tal. É, bem parecido também com o que vai tocar no Lollapalooza, festival que rola aí na América, tem no Chile, tem no Brasil, e esse ano vai ter na Argentina também, certo? Primeiro ano na Argentina, para os chicos e chicas. Aliás, se alguém tiver dicas pra Buenos Aires, souber de alguma coisinha por lá, por favor, me avise, tá? Porque eu vou ficar bem feliz de saber de dicas de viagem em Buenos Aires. Tô saindo de férias aí no próximo mês, então se alguém tiver alguma coisa pra ajudar aí, pode mandar. Bom, depois a gente vai falar um pouquinho de filmes também, mas vamos começar logo com música. Ela, que todo mundo aí fala que ela tem cara de velha, né? Mas tem mandado muito bem, uma revelação aí que surgiu, tipo, dentro do ano passado e esse começo de 2014. É engraçado falar começo de 2014, porque a gente já tá em março, né? E ainda, pra mim, tipo, tá aquela sensação de começo de ano agora. Enfim, acho que é porque acabou de passar o carnaval. Mas enfim, pra começar a nossa seleção musical de hoje, Lorde. Diário de uma Pós-Adolescente. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address in a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns stretching the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royals. It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money. But every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns trash in the hotel room. Care. We're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. Royals. It's a run in our blood, that kind of love's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. Ruler. Back. adolescente. Safe and Sound, aliás, eu adoro o clipe dessa música, tipo, essa questão de misturar preto e imagem preto e branco e colorido, tipo, acho bem interessante, uma coisa bem retrô, além do que a letra da música também eu acho bonitinha. Antes teve Imagine Dragons, It's Time, todo mundo conhece aí por causa do Radioactive, né? Que é um clipe fofinho lá, que tem os ursinhos de pelúcia super poderosos. E a gente abriu a seleção musical de hoje com Lord Royals. Que, aliás, pelo que eu vi, parece que ela se inspirou num time de beisebol, se eu não me engano, pra compor aí a música. Falando agora um pouco sobre filmes, quem aí já assistiu Azul é a Cor Mais Quente? E aí, gostou? Assisti faz pouco tempo, não assisti no cinema, assisti em casa, baixei pela noite pra poder assistir. Curti, achei bem real, né? Não pelo fato de ser homossexual e tal, mas assim, mais pelo fato da história mesmo, acho que aquela angústia de relacionamentos e de expectativas, acho que o filme trabalha bastante sobre expectativas, certo? Para que a Adele é linda, né, não tenho palavras, acho que, né, apesar de ser novinha, mas enfim, acho que uma parte do filme que me marcou bastante é quando ela tá jantando na casa dos pais da Emma, da mãe, do padrasto, pra ser mais exata. E eles perguntam se ela não quer ter outra profissão, porque ela responde que quer ser professora e eles acham aquilo muito básico. Mas, poxa, é aquilo que ela quer ser, entendeu? E se ela tá feliz assim, acho que é o que conta, né? São as pretensões e as expectativas de cada um. E você tem que corresponder a si mesmo. Eu costumo dizer que um copo vazio não enche outro copo. Então é interessante que, tipo, as pessoas se completem dentro de uma relação. Enfim, deixa suas opiniões aí nos comentários. Tipo, ficar bem feliz de a gente poder comentar um pouquinho mais sobre isso. Vamos voltar com um pouquinho mais de música. Podcast de hoje um pouquinho mais curto. Tentando fazer uma coisinha aí mais básica pra todo mundo, que dê tempo pra você ouvir, tipo, indo pro trabalho ou dentro do ônibus, se você quiser baixar, tem um link. Deixa os comentários se quiser pedir música também pra próxima edição, que eu não sei quando vai rolar, vamos ver se rola semana que vem. Espero. É isso. Musiquinha meio que de aquecimento de balada, né?